Dois amigos se encontram na rua. Ô, cara, e aí, beleza, velho? Por que que você tá com essa cara tão triste? Ah, rapaz, tô desesperado. Eu vou ser pai. Ué, cara, meus parabéns, mas por que essa tristeza toda? É que eu não sei como eu vou falar isso pra minha mulher.